Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América, ZYL 213, AM 750 kHz e Rádio Cultura, ZYL 244, AM 830 kHz. Nesse Natal celebre, comemore, aproveite as festas de fim de ano e seja muito feliz. O EPA preparou ofertas especiais para você. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, quilo R$ 6,98. Salsicha hot dog Avivar, quilo R$ 5,98. Panetone de frutas para ligação própria, saquinho 500 gramas, R$ 5,98. Ofertas válidas até 20 de dezembro. Fim de ano no EPA, muitas ofertas e muita alegria para você. Feliz Natal e boas festas. Acompanhe pela Rádio América o programa Alegria do Evangelho, uma reflexão orante da Palavra de Deus com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Giovanni Luiz da Silva, toda quinta-feira às 9 da noite e horário alternativo no sábado às 6:15 da manhã, aqui na Rádio América, a rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. Na Ótica Santo Antônio, você encontra a mais completa variedade de óculos de grau e esportivos nacionais e importados. Atendimento especializado, infraestrutura completa e laboratório com tecnologia de ponta. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. E seus óculos ficam prontos na hora. Ótica Santo Antônio, a ótica da família. Rua Tupi 342, 3273-4149, 3273-4149. Minha amiga e meu amigo, você que sofre com osteoporose, preste bastante atenção. Agora o colchão Ideal Medic conta com infravermelho longo, que ajuda a produzir a vitamina D, aquela que fixa o cálcio nos ossos. Todos os colchões Ideal Medic contam com as pastilhas de infravermelho longo, que irão auxiliar na prevenção e tratamento da osteoporose. Você ainda não conhece essa maravilha? Basta ligar agora no 3023-0303. Os consultores Ideal Medic irão até a sua casa. Não perca tempo, ligue 3023-0303. Acompanhe agora a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Ermida da Padroeira de Minas Gerais.